autorizado pouso, atento à pista úmida, ok? Aqui autorizado pouso, eu sempre falo 73. Vitor Eco Lima, decolou de Salvador aos 21, controle em 120 decimal 8, bom voo e bom dia. 208, grato, bom trabalho. Controle de Salvador, bom dia, o Golo 804, 804, gente está no hotel. 804, bom dia, sua identificação, autorizado chegada bom, desça para 2000 pés, estou time 1017, informe no localizador. Para 2000, mini 17, reportarei no localizador, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, papá Romeu, Vitor Eco Lima. Vitor Eco Lima, contato radar, sobre nível 380, perfil Arbo. 380, perfil da Arbo, Vitor Eco Lima. Salvador, o 5797 chamou 1251-12325, ninguém respondeu. 1251-13325. 1251-13325, obrigado. Controle Salvador, gol 1995, passa 225 para 170, informação hotel. 1995, sem identificação, autorizado chegada bom, desça para 3000 pés, estou time 1097, vigilância radar. 3000 pés, 1097, virado, 1995. Bem, Salvador, TAM 3597, ciente da informação hotel, tá voando a Dolphy, informa que perdeu contato com o centro Recife. 3597, sua identificação, autorizado de chegada bom, desça para 4000 pés, ajustou o time, tô no 017, vigilância em radar. 4017, TAM 3597. E o 5973... No solo aos 23, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Gente. Controle, Golo 804. Siga. É, pequeno desvio à direita, proa 230. 20 milhas, devido à informação. Positivo, após desvio, vou em aproa de Pelo. Positivo, repassaremos. Salvador, tá 3597, só para informação, efetou 11 dias à direita, agora na proa de Alagoinha. Positivo. Gol 995, solicita 10 graus à esquerda para evitar formações. Autorizado. Sim, reduz a velocidade para 250 nós. 259, 1995. Eco Lima, passa nível 160, Chanova Centro Recife, frequência 1260, Altean 288, boa viagem. 260, 288, Eco Lima. Autorizado. Oito zero quatro da Golo, aprovando pelo 1804, condição Ivana pro 170. Ah, positivo. 3, voo, eu curvo a esquerda para o 170, nessa proa está autorizado a interceptar o localizador. Ah, ok então. Localizador Golo 804. Completa a aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, bom dia, bom trabalho, senhor. Golo 995, desça para 2000 pés, ajuste no altímetro 097, informe o localizador. E 17, por trás, localizador, Golo 995. 3597, reduza para 809, 3597, desça para 3000 pés. 180. 3000 pés, tá 357. Salvador, bom dia, Golo 804, sinal, baixado travado, uma milha para o externo. 804, livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós, QNH 1017. Positivo, livre pouso, 17, 804 da Golo. Segundo 7, vetoração para espaçamento, mantenha presente para o ar. Agora no último vetor para a pistão zero. Vai manter a proa até 3597. Qual que é o limite dessa proa, senhor? Localizador. Obrigado. Ô, Sequeira, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Sequeira? Completa aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, bom 95 graus. Uma localizadora nessa proa intercepto, 3517. Positivo, nessa proa intercepto, desça para 2000 pés. Ajuste no 017. 2017, 3517, obrigado. Salvador, bom dia, com 995, estabilizado o ILS 190. 1995, bom dia, aguarde pista livre, o tráfego à sua frente está tocando a pista agora. Sim, 1995. Gente, complete a aproximação número 2 para o pouso. Certo. 1804, seu solo aos 40, por gentileza agilize a liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para a posição 10. Bom, 1804 está lembrando, Alfa e Juliette, posição 10. Com ele 17 para parar no localizador 897. Gol no 995, está livre pouso na 10, o vento é 120 graus, uma dezena de nós, QNH 1017. Livre pouso, cabeceira 90, gol no 997. Salvador, Golo 7 no 5, ciente do hotel. Golo 7 no 5, sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para 3.000 pés, estou altímetro no 0, Golo 7. Identificou 3.000 pés, 1 no 0, Golo 7, Golo 7 no 5. Número 995, no solo aos 42, por gentileza, agilize a liberação à direita e taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Direita para Juliette, 01, no voo 35 no 7, o vento 120 graus, uma dúzia de nós, o altímetro no 0 no 7, autorizado o pouso na 10. 7, livre pouso, pistão na 0, tá 35 no 7. Salvador, bom dia, atentado 9832, cruzando 60 para o 50. 9832, bom dia, sua identificação, autorizado chegada mar e desça para o nível 050, voltímetro no 0 no 7. Com mil de tamanho, 9832, quando você perdeu contato com você? Sente. Voltando, 35 no 7. 35 no 7, seu solo aos 45, taxi na Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette 4, 35 no 7. São 9832, vou direto ETAP. ETAP direto. Alto 9832. Sete no 5, reduza para 250 nós. Agora 297, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 205, nesta proa está autorizado interceptar o localizador. Gol no 897. 897, esquerda 205, está uma tuna, descendo para 2000. Ativa esse top que desviou à direita para evitar a formação. Ciente. Velocidade 220 nós. 220, para o 7-1-5. Abissa 9832, desça para 2000. 2000, acenador 3.